Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Reserve os próximos 50 minutos para ouvir falar de geotecnia, mas não é tudo, porque ainda vamos saber o que é um planetário insuflável. E antes do fecho, os mitos e modas da alimentação dos nossos dias. Está no ar mais uma edição de Ciência em Sintonia. Começamos no laboratório do Núcleo de Engenharia Civil do Instituto Politécnico da Guarda. Há muita maquinaria em redor, maioritariamente uma maquinaria desconhecida para os olhos de um leigo. O professor Carlos Rodrigues dá uma ajuda na identificação destas máquinas e faz o devido enquadramento. Os equipamentos ajudam na investigação da área das estruturas e dos materiais. Eu diria que o que nós podemos fazer ou o que nós fazemos divide-se fundamentalmente em três partes. Ao nível do laboratório. O laboratório tem por missão, primeiro, dar apoio à lecionação, portanto, está ao serviço dos nossos alunos, está ao serviço dos docentes para desenvolverem os seus programas de investigação, em coordenação e em colaboração com outras instituições, e, por outro lado, está vocacionado para fazer prestação de serviço à comunidade. Portanto, digamos que são estas três valências que, nesta altura, os laboratórios da Engenharia Civil fazem. Na componente de ensino, o laboratório dá apoio aos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Topográfica e Energia e Ambiente. Quanto à prestação de serviços externos, Carlos Rodrigues tem números concretos que mostram a dimensão da procura. Temos desenvolvido em alguns laboratórios uma intensa atividade. Por exemplo, o laboratório de geotecnia, o laboratório da acústica, desenvolve trabalho desde o Minho ao Algarve e prestamos serviços não só a empresas da região, como a empresas nacionais que desenvolvem essa atividade no território. Para além disso, na prestação de serviços, dizer-lhe que ela reverte-se em duas valências. Uma, digamos, sob o ponto de vista do laboratório e outra sob o ponto de vista dos ensaios in situ, no campo, no próprio local. Inclusive, esses são os mais solicitados, vá lá. Por exemplo, sei lá, no laboratório de geotecnia, nos últimos 6 anos, tem à volta de 220 trabalhos efetuados ao exterior. Mas passemos então à prática, que é como quem diz, vamos perceber o que fazem algumas destas máquinas usadas para analisar os solos. Para tal, nada melhor do que ouvir atentamente um professor que também é engenheiro civil. O equipamento que está a ver chama-se um pressiómetro de Menard. É um equipamento que é introduzido num furo de sondagem que é executado no campo e digamos que aquela bainha, sob pressão, vai se expandir e nós vamos ver qual é a resistência que os solos oferecem à expansão controlada daquela membrana. Dessa reação, dessa resposta do solo, nós vamos determinar um conjunto de parâmetros característicos dele, que nos vai permitir, mais à frente, simular as condições a que a obra vai sujeitar aqueles materiais, para saber também quais são as cargas máximas permitidas que as estruturas que vão ser colocadas nestes materiais podem solicitar aquele conjunto de materiais geológicos. O equipamento está a ser calibrado para a execução de um trabalho que nos foi pedido na Ilha da Madeira, por exemplo. O trabalho que vai ser feito é a montante da própria obra. Ou seja, o projetista que vai dimensionar a obra vai ter que conhecer um conjunto de parâmetros fundamentais que caracterizam aqueles materiais para depois conseguir dimensionar em segurança a estrutura que vai lá ser colocada. Portanto, esse é o objetivo. A missão do Instituto Politécnico da Guarda não é concorrer com empresas do mercado da geotecnia. A intenção é antes complementar esse trabalho, explica Carlos Rodrigues. O que acontece são duas coisas. Primeiro, por um lado, há a necessidade das instituições de ensino superior conceber as suas receitas próprias, no sentido de melhorar o seu desempenho. Essa vertente é muito importante por duas razões. Primeiro, com essas receitas conseguimos manter os equipamentos e adquirir novos. E, por outro lado, permite ao corpo docente que os presta ganhar um conjunto de know-hows que lhe permitem depois passar para a sua docência e enriquecer o conhecimento dos alunos. Essas duas vertentes são muitíssimo importantes, em especial no ensino politécnico, que se pretende que seja um ensino mais vocacionado para a prática. Portanto, essa transmissão de conhecimento prático aos alunos é muitíssimo importante. E, portanto, diria que ficamos todos a ganhar quando o Instituto presta serviços. E, portanto, nessa prestação de serviço, não querendo concorrer com empresas, digamos que nós colaboramos com ela. Ou seja, há um conjunto de situações em que a própria empresa ou não tem essas valências ou tem alguma dificuldade ou necessita de ajuda e, portanto, essa sim é uma missão do Instituto em colaborar com a própria indústria, não é? Portanto, somos muito criticados por não fazer, mas vamos fazendo também. E, portanto, parece-me que devemos ter algumas cautelas em não querer transformar as instituições em empresas que concorrem no mercado, mas devemos nos situar entre elas para as ajudar e enriquecer o próprio ensino que se pretende prático no ensino politécnico. As empresas reconhecem a investigação académica desenvolvida nesta área pelo Instituto Politécnico da Guarda. Até já há parcerias e protocolos estabelecidos. Por várias situações, algumas empresas que, digamos, somos parceiros, porque havia já um conhecimento prévio de colegas que lá trabalham e, portanto, temos uma relação mais estreita por via desses conhecimentos, mas temos outras em que não os conhecíamos e vieram bater à nossa porta no sentido de protocolarmos esse mesmo apoio. Temos uma empresa, por exemplo, da região de Aveiro, em que todos os trabalhos executados por essa empresa na região da Guarda, somos nós que os executamos para eles e depois o que fazemos de seguida é, no resultado dos trabalhos, digamos, perspectivar as soluções em conjunto. Portanto, aí há uma diversidade grande na colaboração e, portanto, não podemos dizer que ok, só fazemos porque as empresas nos solicitam, não nos conhecendo, não é só isso, digamos que em alguns casos há um conhecimento prévio por vários caminhos das próprias empresas e, portanto, colaboramos. Dentre os vários projetos, e em concreto no que diz respeito ao Laboratório de Geotecnia, há algo interessante a decorrer que envolve um grande grupo de construção civil, uma revelação do professor Carlos Rodrigues. É um projeto que a Mota-Engil tinha, digamos, na sua carteira, que era, em alguns casos, há necessidade de resolver alguns problemas em ambientes pouco conhecidos. Exemplo, há um conjunto de materiais que vão ser utilizados na construção, na América Latina, pela Mota-Engil, que necessitam de tratamento. Portanto, necessitam de melhorar as suas características, no sentido de os aproveitar. E o que nós estamos a propor é exatamente procurar soluções nesse tratamento. Soluções não só que cumpram os requisitos do próprio projeto, mas, por outro lado, que permita saber qual é o desempenho, por exemplo, a nível ambiental desses materiais, a sua evolução. Exemplo, há um conjunto de solos que precisam de melhorar características, vão ser adicionadas cinzas volantes de queima de algumas indústrias, portanto, esses materiais vão ser incorporados nesses solos, no sentido de os melhorar. Portanto, o nosso objetivo vai ser estudar de que forma é que eles vão evoluir no tempo e melhorar as suas características, mas depois, quando vão ser colocados em obra, que problemas é que eles vão levantar. Portanto, esse é um projeto muito interessante que vamos esperar desenvolvê-lo em parceria. Há uma outra componente de intervenção dos laboratórios universitários de engenharia civil que costuma passar despercebido: a arbitragem de conflitos. Sob o ponto de vista técnico, é pedido aos laboratórios de engenharia civil que às vezes façam os seus pareceres técnicos no sentido de resolver alguns problemas judiciais. É outra vertente. Menos simpática às vezes, mas que é necessária, não é? É preciso dar também o nosso contributo, e às vezes é dado. Já agora, professor, depois de tanta explicação importante, alguma dela de cariz mais técnico, será que nos pode dar uma simples definição de geotecnia? É a ciência que estuda, sob o ponto de vista técnico, a aplicação dos materiais geológicos. Basicamente isso. Portanto, normalmente tem ali três vertentes: uma área da mecânica dos solos, uma área da mecânica das rochas e uma área da geologia e da engenharia. Ao fim e ao cabo, será o conhecimento dos materiais geológicos com aplicação na engenharia, neste caso na engenharia civil, porque felizmente ou infelizmente não há nenhuma obra de engenharia que não seja fundada no material geológico. E portanto a única maneira de conseguirmos implantar de forma segura é conhecer previamente estes materiais. Portanto, é esse o objetivo. Portanto, diremos que esse será uma ciência um bocadinho escondida, porque fica a montante da obra, não se vê, não é? Mas é fundamental para o desempenho dessa estrutura, não só em segurança, como que tenha, digamos, que seja economicamente viável. Porque nós conseguimos uma obra segura, mas tem que ser ao mesmo tempo económica, não é? Porque não faz sentido ter uma obra que seja segura, mas que o seu custo seja incomportável. Essa é a arte da engenharia. No Laboratório de Geotecnia, no Departamento de Engenharia Civil do Instituto Politécnico da Guarda, estuda-se a mecânica dos solos. Neste caso, podemos dizer que há obra feita, mesmo antes de qualquer alicerce. A atividade física e os desportos são essenciais para a saúde e bem-estar. Não é novidade, mas é um dos chavões da sociedade atual para combater o sedentarismo e os maus hábitos de vida. Mas e se lhe dissermos que o desporto lhe pode fazer mal? Não pretendemos alarmar nem ser espírito de contradição. Contudo, investigadores da Universidade de Coimbra parecem ter chegado a essa conclusão. Mas não se deixe vencer pela preguiça nem cancele a próxima ida ao ginásio, pois não corre nenhum risco. Falamos dos atletas de grande esforço. Quem nos vai explicar um pouco mais acerca desta propensão para certas doenças é Luís Rama, professor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Dentro das coisas que temos feito, uma delas tem sido exatamente a resposta do sistema imunitário em atletas com este perfil. Porquê? Porque nós sabemos que eles tendem a adoecer ou a reportar frequentemente que adoecem mais do que os indivíduos, do que a população normal. Depois, isto é dito por atletas, mas também é dito por treinadores, ou seja, os treinadores queixam-se que os atletas chegam a momentos de competição importante e, portanto, às vezes adoecem, vem uma gripe, vem uma constipação, uma sinusite, etc, etc. Nós tentámos perceber se será assim em algumas modalidades e em atletas de topo, portanto, em nadadores, em remadores, em canoístas e, mais recentemente, em triatletas. Isso numa perspectiva de acompanhamento ao longo da época desportiva, portanto, onde nós pretendemos, numa fase inicial antes da época, avaliar os atletas e analisar os seus perfis de alguns marcadores imunitários. Depois, avançamos para outros tipos de estudos, ou seja, respostas mais agudas. Relembro algumas que fizemos com a Seleção Nacional de Futebol ou com a Seleção Nacional de Futsal, ou com o triatlo, onde avaliamos a resposta aguda, portanto, ou seja, à prova, à competição, ao estágio, portanto, não é tanto a resposta acumulada, portanto, crónica, como é que o indivíduo se vai adaptando, como é que o seu sistema imunitário se vai reagindo ao longo da época, ou vai modificando a sua resposta, mas como é que ele reage em situações mais agudas, ou seja, quando muda de uma forma brusca a quantidade e a qualidade do estímulo a que ele é sujeito. A Fundação para a Ciência e Tecnologia, que apoia a comunidade científica e técnica portuguesa, contribuiu para a investigação. Consegui perceber o que é que as células do sistema imunitário, como é que elas produziam estes mecanismos de defesa, como é que elas se comportavam. E esse estudo pelo qual nós fomos mais conhecidos, o primeiro estudo que foi da resposta da citocina, da produção de citocinas pelos leucócitos ao longo de uma época, aquilo que nós percebemos é que a tendência e da célula é de ao longo da época ir produzindo cada vez e de forma significativa menos quantidade de citocinas. As citocinas são esses tais mediadores importantes para desencadear e ampliar a resposta imunitária. E isso foi importante. Esse estudo foi feito com nadadores porque foi aqueles onde nós conseguimos um controle mais rigoroso da carga de treino. posso hoje dizer que se calhar nem foram os mais os que sofreram a carga de treino mais intensa, mas se nesses se verificassem, então o que é que não acontecerá nos outros? Estes estudos corroboram outros que têm vindo a ser publicados, que vão nesta linha, não muitos, porque estes estudos são muito caros, o tipo de equipamento que requerem e a forma, os reagentes, que os anticorpos que são usados, os reagentes são usados, o próprio processo, porque exige cultura de células e, portanto, isso é, não são fáceis de fazer, só os podemos fazer porque tínhamos esta colaboração. Com esse estudo veio um segundo estudo que, portanto, que também provou que aquilo que nós temos, que é como células importantes para o sistema imune, e estamos a falar daqui, quando o organismo é agredido e é invadido, ou seja, as primeiras barreiras já não sustêm a infecção, não é? Não sustêm a entrada de agentes perigosos, agentes patogénicos. E quando esses agentes entram dentro do organismo, nós temos umas células que são muito rápidas a atuar, são chamadas células assassinas profissionais, ou natural killers, e que também, ou seja, tudo que elas percebem que não é nosso, não é? Que não é célula humana, ou que é uma célula humana modificada, sei lá, porque contém um vírus, ou por qualquer outro motivo, essas células reagem, portanto, levando à morte dessa célula danificada. E isso é muito importante na defesa contra alguns agentes tumorais, contra vírus muito perigosos, etc, etc. Um desportista de alta competição vê a capacidade do sistema imunitário reduzida, mas ganha em outros aspectos. Isto não é necessariamente mau. Ou seja, esta é uma realidade. Esta realidade predispõe os indivíduos para, por exemplo, poderem ter infecções menores. Ficam menos defendidos para coisas ligeiras, ou seja, constipam-se mais, têm mais dor de garganta, apanham otites, sinusite, tudo que são aquilo above the neck, como a gente diz, não é? Quer dizer, infecções do trato respiratório superior, às vezes não sabemos se são infecções, são pelo menos inflamações, são de certeza, ficam mais predispostos a este tipo de doenças. No entanto, também parece que relativamente a outras doenças particularmente mais perigosas, sei lá, a integridade do funcionamento renal, ou que comprometem o funcionamento central do esforço cardiovascular, ou mesmo outro tipo de sistemas orgânicos, esse tipo de doenças ocorrem menos. Ou seja, por um lado, há aqui um certo efeito protetor que o treino de intensidade e de resistência parece produzir, apesar das desvantagens menores destas afecções respiratórias, que são efetivamente mais frequentes nos atletas de resistência do que nos outros. Parte do atleta saber gerir a alimentação e o dosimento do esforço para saber contornar da melhor maneira estes obstáculos. Evitar sítios como cinemas ou centros comerciais após um treino, por exemplo, ou planear algumas tardes livres ou semanas mais leves. Quando chegam aos seus clubes, saem das seleções e chegam aos seus clubes e não levam esta informação, e os clubes não são sensíveis, provavelmente vão retardar a sua capacidade de recuperação e vão ainda provocar mais uma dificuldade e acentuar o estado deprimido do ponto de vista imune, que é disso que estamos a falar. E em relação ao desporto escolar ou ocasional, como é o caso do desporto infantil, o estudo tem resultados um pouco diferentes. Uma coisa muito engraçada, dos miúdos da mesma escola, conseguimos ter os meninos que jogavam futebol e os meninos que não jogavam futebol. Jogavam futebol no clube da terra e os meninos que não jogavam futebol nem faziam nada. Portanto, basicamente, uns iam para casa ou iam para o ATL e os outros iam treinar futebol duas ou três vezes por semana. E nós avaliámos também os valores de concentração de IgA, que é essa tal proteínazinha, essa imunoglobulina que nós temos como primeira defesa. Avaliámos no mesmo momento, no início das aulas, e depois fomos avaliando ao longo de um período desportivo. E, curiosamente, os meninos que jogam futebol têm sempre valores mais altos que os outros, mas significativamente mais altos. Ou seja, à partida eles têm valores que nos podem fazer acreditar que estão mais defendidos. Monitorizamos, por relato, e controle das professoras, dos pais e dos treinadores, a ocorrência de episódios de infecção. E quando comparamos os grupos dos que não fazem nada do que aqueles que faziam futebol, os que fazem futebol têm muito menos episódios de doença do que os outros. Curiosamente, quando comparamos os valores de início com os valores 3 meses depois, e estamos a falar de um primeiro período de setembro a dezembro, mesmo passando ali pelo pico da gripe sazonal, chegamos à conclusão de que os valores não se alteram, ou seja, os indivíduos que jogam futebol têm valores altos, não variam ao longo do período, são sempre altos. Mas não nos podemos esquecer que são indivíduos que jogam aquele futebol, mas 2 ou 3 vezes por semana, quer dizer, portanto, jogam, descansam, não é? E nada por aí além, em termos de intensidade. Mas mantêm valores quase inalterados, quase sempre altos, e os outros meninos também são baixos e são sempre baixos. Ou seja, logo à partida, os indivíduos já são diferentes. Ou seja, a dúvida que nos ficou é assim: bom, mas estes meninos jogam futebol, estes meninos não jogam futebol porquê? Provavelmente já tentaram, só que estavam sempre doentes. E como estavam sempre doentes, os pais acabaram por os retirar da atividade. Não é? E, portanto, teriam que se ter arranjado aqui uma outra atividade física alternativa, mais compatível, que o futebol era provavelmente muito agressivo e trazia-os sempre doentes. O objetivo dos investigadores é, diz Luís Rama, professor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física de Coimbra, recolher mais dados sobre este tipo de intervenção no treino, direcionando e aperfeiçoando esta abordagem. Num aspecto, este estudo é pioneiro a nível mundial. Onde nós fomos os primeiros e mais ninguém escreveu acerca do assunto foi naquele que eu há bocado falei, que foi exatamente na redução da capacidade de produzir citocinas pelos vários componentes dos leucócitos. Ou seja, nós chegámos à conclusão que elas podem ser produzidas por vários tipos de leucócitos, neutrófilos, macrófagos, linfócitos de vários tipos, depois há subclasses. Nós fomos inovadores também numa outra coisa, e que fomos os primeiros a mostrar que o momento mais dramático da redução é exatamente as primeiras semanas de treino de uma época. Ou seja, quando os atletas vêm 5 ou 6 semanas de férias e começam a treinar, e normalmente isto é verdade para a generalidade das modalidades, seja um treino mais gradual em modalidades tipo natação, canoagem, seja um treino mais concentrado, tipo as chamadas pré-épocas dos desportos coletivos, etc., este período é muito mais dramático. O estudo será em breve ampliado à população em geral. A demência afeta 44 milhões de pessoas em todo o mundo. Em 2030, o número deverá atingir os mais de 75 milhões e, em 2050, os 135 milhões, de acordo com um estudo da organização Alzheimer Disease International, com sede no Reino Unido e da qual faz parte a Associação Portuguesa de Familiares de Doentes com Alzheimer. Só na Europa Ocidental haverá 16 milhões de pessoas com demência em 2050. O relatório atualiza os dados de 2009 do Relatório Mundial sobre a Doença e foi enviado aos países líderes do G8, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os dados refletem um aumento significativo das estimativas relativamente à Ásia, em especial na China, onde nos últimos 5 anos os casos de demência subiram quase 3% e na África subsaariana, onde a prevalência passou de pouco mais de 2 para 4,7%. Chegou agora o momento para falarmos de arquitetura. Por isso, nada melhor do que conhecer o percurso de 2 dos mais consagrados arquitetos portugueses. Expoentes máximos da arquitetura portuguesa da atualidade, Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura encontram-se na vida e na obra. Nascem a Norte, Siza no Porto, em 1933, Souto Moura em Matosinhos, em 1952. São 2 arquitetos e professores formados pela chamada Escola do Porto. Cruzam-se pela primeira vez na profissão quando Souto Moura, ainda estudante, colabora no ateliê de Siza Vieira entre 1974 1979. Segue depois o próprio caminho. Diz ele que foi difícil começar, mas usar a linguagem de Cisa Vieira parecia-lhe uma traição e não o fazia por pudor. Recém-licenciado, surpreende a comunidade de arquitetos ao ganhar o concurso para o projeto do Centro Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Porto. Estava lançado, dentro e fora de Portugal, como um dos mais importantes arquitetos da nova geração. O reconhecimento internacional chegou ao ganhar o projeto de um hotel na zona histórica de Salzburg, na Áustria, em 1987. As referências foi encontrá-las nas linhas de nomes grandes da arquitetura mundial, como Mies van der Rohe, Aldo Rossi e Cisa Vieira. Por seu lado, Cisa Vieira consolidou uma carreira inspirada nos modernistas internacionais, na forte tradição construtiva portuguesa e na relação próxima com Fernando Távora, decano dos arquitetos portugueses e fundador da Escola do Porto. Cisa é considerado o arquiteto português com mais prestígio internacional, que vê agora publicada a obra de 61 anos de carreira pela prestigiada editora Taschen. Os dois arquitetos espalham linhas modernas e contemporâneas pelo país e pelo mundo. De Cisa destaca-se, por exemplo, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves ou a Igreja de Marco de Canaveses. De Souto Moura, o Estádio Municipal de Braga e a Casa das Histórias Paulo Arrego, em Cascais. Por vezes, encontram-se no mesmo espaço para juntos fazerem nascer uma obra. A saber, o pavilhão da Serpentine Gallery, em Londres, ou o mais recente, um pavilhão oferecido à cidade de São Paulo, no Brasil, para a Bienal de Arquitetura. Quanto a prémios, são muitos, nacionais e internacionais, os que enchem as prateleiras dos dois arquitetos. Destaque para o Pritzker, Álvaro Cisa Vieira, em 1992, e Eduardo Souto Moura, em 2011, arrecadaram aquele que é considerado o Nobel da Arquitetura. Álvaro Joaquim de Melo Cisa Vieira e Eduardo Elísio Machado Souto de Moura têm 20 anos de diferença. São muito amigos, vivem lado a lado em casas projetadas por Souto Moura e trabalham no mesmo prédio, no Porto. Deixamos de lado a arquitetura e vamos a Vila Real, ao encontro de um planetário insuflável. A Semana da Ciência e Tecnologia, que aconteceu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, surgiu com uma proposta muito original. Trata-se de um planetário insuflável, uma abóbada de ar quente que, por dentro, tem um sistema mecânico a projetar na lona imagens de estrelas, constelações e planetas. Os visitantes deste planetário só têm de se sentar no interior e fingir que durante aquele momento estão a olhar para um céu estrelado. O objetivo não é meramente contemplativo. Já vamos saber mais. À frente do projeto está João Carlos Batista, docente da UTAD. Esta iniciativa tem a missão de divulgar a astronomia e despertar o interesse e a curiosidade dos visitantes. O planetário insuflável é um género de um iglu que é suspenso pela circulação de ar proporcionado por uma ventoinha e que simula a esfera celeste e com um aparelho mecânico simples é possível, e dois hemisférios através de um jogo de luzes é possível projetar as constelações as estrelas e os planetas nessa esfera celeste simulada. Funciona como um planetário fixo e aí é possível pôr o céu, colocar o céu em todas as situações de latitude do planeta Terra. Podemos pôr o céu no que se veria no Polo Norte, no Polo Sul, no Equador, e dá-nos informações sobre a rotação da Terra, não é? O movimento de rotação, o movimento de translação, as estações do ano. É possível explorar de múltiplas vertentes e conta-nos um pouco, a observação das estrelas no céu conta-nos um pouco a dinâmica do planeta Terra, não é? neste aspecto da dinâmica nos movimentos de rotação, de translação e a própria à volta da galáxia. Pelo planetário insuflável já passaram várias crianças e jovens. O que viram foram projeções multimédia de imagens vivas e recriações realistas do céu e do universo, tal qual ele é. Dá-nos uma visão do planeta Terra, que nós habitamos o planeta, que tem recursos finitos, que é um ponto relativamente pequeno e frágil, não é? no conjunto dos outros planetas que giram à volta do Sol. E depois falamos um pouco nos grandes números, onde é que vêm os elementos químicos, onde é que eles se formam, que é nas estrelas, como é que eles se distribuem depois a nível do planeta Terra e como é que se concentram, e nós como é que os exploramos e utilizamos no nosso dia-a-dia. Pode-se abordar no conjunto da ciência na sua globalidade, desde a origem do universo até à situação atual, e depois como é que irá ser no futuro. Isso é importante a nível da gestão dos recursos naturais e um pouco na fragilidade do planeta Terra. E já agora, porquê o interesse nestas áreas também, sendo de geologia, porquê extrapolar um bocadinho a sua área de formação? Não é questão de extrapolar a área. Estas áreas, a astronomia um pouco abordada, no ensino secundário, e como nós formamos professores de biologia e geologia e também de educação básica, portanto é uma área interessante e que há uma grande necessidade que os professores tenham conteúdos, portanto tenham acesso a estes conteúdos e que depois os possam utilizar no dia-a-dia dos alunos, quando se formarem e quando lecionarem aulas nas escolas. Pode parecer surpreendente, mas muito por causa da vida citadina, perdeu-se o hábito e a facilidade de se contemplar o céu noturno. Há uma grande adesão dos alunos num espaço fora da sala de aula. Por outro lado, claro que aqui o ideal é que os alunos possam observar à noite o céu. Isso um pouco nas cidades perde-se um pouco por causa da poluição luminosa. Portanto, nós temos lâmpadas apontadas para o céu e não para o chão, onde elas são necessárias. E perdeu-se esse hábito de observar as estrelas, identificar as constelações e observar durante as diferentes estações do ano quais são as constelações que são visíveis. E o planetário realmente é um meio para despertar essa curiosidade, esse interesse, para que os alunos possam realizar pesquisa noutros meios de informação, não é? Nomeadamente na internet, onde há sites espetaculares com imagens que o céu profundo nos proporciona, e isso aumenta a curiosidade, o interesse de saber, a própria pesquisa que os alunos possam fazer. Há uma grande adesão da parte dos alunos nesta área do conhecimento. Antes de terminar esta conversa e olhando em redor para a vasta Quinta de Prados, que acolhe a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, surge uma curiosidade. Quais são os atrativos para se estudar em Vila Real? O campus da Universidade é um campus espetacular a nível da Europa, qualquer país do mundo, não é? A cidade também é bastante interessante e tem, a nível paisagístico e a nível de recursos disponíveis, também tem um grande potencial. A nível humano também. Hoje os meios de comunicação estão disponíveis, os acessos e as instituições estão ligadas à rede mundial das universidades. Claro que aqui na UTAD funciona o curso de Biologia e Geologia para o ensino. Nós não temos o curso científico, embora possamos fornecer apoio a alunos do terceiro ciclo e do segundo ciclo. Esse curso, o curso de Biologia e Geologia, é um curso que tem sido bastante procurado, é reconhecido a nível nacional, e é uma área que vai ser procurada no futuro, porque saem pessoas capazes

ou subvenções já existentes a nível nacional, nem impedir a criação de sistemas futuros que apoiem a mobilidade dos estudantes a nível local ou nacional. O programa Erasmus Mais vai também apoiar parcerias entre as instituições de ensino e as empresas, com o objetivo de melhorar a empregabilidade dos estudantes e desenvolver competências empresariais. O programa vai ainda apoiar cerca de 125 mil instituições para que trabalhem em parceria além fronteiras. Os alimentos ou a alimentação é um tema que interessa a todos. Aos mais pequenos, desde há alguns anos, se começou a dizer que a cozinha lá de casa é um laboratório para se aperceber e aproximar as crianças da ciência. E na prática, o que acontece na cozinha são mesmo, na sua boa parte, fenómenos químicos que ajudam a perceber muita coisa. No Ciência em Sintonia, como todos nós gostamos de comer e acreditamos que seja assim com a larga maioria de quem nos ouve, este é sempre um tema muito recorrente. Hoje vamos escutar intervenções da professora e endocrinologista Isabel do Carmo sobre o tema da alimentação, sobre o qual também tem escrito. Antes de mais, Isabel do Carmo começa por alertar para o papel da alimentação nos dias de hoje. Em relação à alimentação, temos que encarar o que é que se passa neste momento, nesta época, porque estamos a viver uma nova época da humanidade em que as pessoas vivem o dobro daquilo que viviam há um século. E neste dobro de vida, portanto, nesta mais esperança de vida, eu acho péssimo falar sem envelhecimento da população, não é a população que está a envelhecer, está a ter mais vida. E, portanto, como está a viver o dobro daquilo que vivia, nesse dobro de vida, aparecem doenças que não existiam antigamente, quando não se vivia tanto. Que doenças são essas? É a diabetes, é a obesidade, é a aterosclerose, é a osteoporose. Portanto, estamos perante uma situação completamente diferente, a hipertensão também, uma situação completamente diferente, em relação à qual aquilo que nós podemos dizer é que se há esperança de vida, se há mais esperança de vida, então vamos evitar uma morte precoce. E também qualidade de vida nessa segunda metade da vida que agora estamos a usufruir. Nesse aspecto, a alimentação tem um papel fundamental, porque, de facto, sabe-se que determinados cuidados na alimentação, menos gorduras, menos açúcares e também exercício físico, não tem nada a ver com a alimentação, mas a acompanhar esses cuidados, determinado tipo de alimentos, a fruta, os vegetais, isso vai fazer com que a tal hipótese da morte precoce não ocorra, portanto, haja menos doenças cardiovasculares, menos morte precoce, e, por outro lado, se houver doença e as pessoas prolongarem a vida, essa doença não seja uma doença de tal ordem que vá tornar a vida insuportável, pouco autónoma, com sofrimento. Portanto, é esta a ligação entre a alimentação e a esperança de vida. Atualmente, e porque a questão da saúde, da responsabilidade na saúde, do prolongamento de esperança de vida, é muito falado na comunicação social, e de facto há aqui como que uma esperança na vida eterna, na saúde plena, que é bom, porque as pessoas vão se responsabilizar e vão lutar pela sua saúde, mas isto, que é bom, pode ser ao mesmo tempo acompanhado de mitos, e é muito acompanhado de mitos e de modas. Os mitos e as modas são bons, nós todos gostamos de acreditar em mitos, e também todos gostamos de acreditar em modas, e por outro lado vende-se do ponto de vista de revistas, etc., de livros. Se nós formos ver o que é que se vende mais, são as revistas e os livros que falam de dietas miraculosas, de tratamentos extraordinários, e portanto estamos numa época em que o mito e a moda a respeito da alimentação imperam. E neste aspecto é bom que, com racionalidade, as pessoas façam um esforço para distinguir aquilo que é mito e moda e aquilo que é realidade e aquilo que está provado. E nesse aspecto a Organização Mundial de Saúde até já fez uns textos em que diz aquilo que está provado, aquilo que é provável e aquilo que é possível. E o que está provado são realmente coisas muito concretas. Está provado que a fruta e os vegetais são bons em termos de prevenir as doenças cardiovasculares, em termos de definir certos cancros, de prevenir certos cancros, e, portanto, são úteis. O azeite também está aprovado. Mas atenção ao azeite, porque muitas vezes as pessoas usam o azeite como se fosse um medicamento, um xarope, põem excesso de azeite, e então ele é bom porque é benéfico, mas vem um excesso de calorias que nós, de maneira nenhuma, podemos aceitar. Mitos e modas na alimentação dos nossos dias. Palavras da médica Isabel do Carmo, uma das maiores especialistas portuguesas em obesidade e comportamento alimentar. É fundadora da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade e foi responsável pelo primeiro estudo de prevalência da obesidade no nosso país e de vários estudos publicados no âmbito dos projetos da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Eu vou falar um pouco de certos enganos também são uma espécie de mitos, de certos enganos que ocorrem na prática das dietas e que têm a ver com uma má informação que muitas vezes até é veiculada por certas revistas ou mesmo certos livros. Um dos enganos que eu encontro nas pessoas que estão a fazer dieta de emagrecimento, dieta para perder peso, e a dieta para perder peso é sempre uma dieta em que se ingere menos quantidade, tem que se ingerir menos quantidade do que aquela que se gasta em exercício. E há muitas pessoas que pensam que comendo bolachas e bebendo sumos de fruta naturais, que com isso emagrecem, que é uma espécie de remédio para emagrecer. Bolachas integrais ou de água e sal e sumos de fruta. Ora bem, ao comerem bolachas de água e sal ou bolachas integrais e ao beberem sumos de fruta, estão a introduzir muitas calorias, porque de facto estas coisas de que eu estou a falar têm muitas calorias, e julgam que não estão a comer nada, que é água, que é ar. Neste caso, as pessoas até se reportam muito bem à mesa, dizem, eu faço dieta, não sei o que é que me está a acontecer, porque eu faço dieta, fazem dieta, e depois, nos intervalos, vão beber o seu suminho de fruta, feito em casa, natural, e as suas bolachinhas, como se aquilo não valesse nada sob o ponto de vista de calorias. Ora bem, essa pessoa que julga que está a fazer a dieta, de facto não está a fazer dieta, está a fazer algo com que vai alimentando o seu peso, porque aquilo tudo tem calorias. Por último, e como um conselho ou um alerta, a professora Isabel do Carmo deixa-nos palavras do que não se deve fazer em termos alimentares. Vamos falar daquilo que se come à mesa e fora da mesa. E neste aspecto eu penso que tem muita importância pensar o que é que, ver, observar o que é que se passa com as crianças. Crianças e jovens, jovens adolescentes, crianças sobretudo a partir dos 5, 6 anos em que já têm alguma autonomia. E então muitas vezes eu vejo as famílias, as mães, chegarem à consulta e dizerem não sei porque é que o meu filho engorda, porque não é da alimentação. E eu pergunto, mas o que é isso da alimentação? Eu vejo o que é que ele come. E ele não come nada para engordar. E a pessoa está-se a referir àquilo que vê à mesa. A criança está sentada à mesa e aquilo que ela vê no prato e que a criança come no prato é pouco. Às vezes é muito pouco, porque, entretanto, já comeu outras coisas. E então a família raciocina, mas então eu faço tudo tão bem, cozidos e grelhados, e esta criança tem aqui uma alimentação saudável e afinal engorda. Ora bem, o que eu observo é que a maior parte das crianças engordam com o que comem fora da mesa. Portanto, vão ao longo de todo o dia, aquela criança vai comendo bolachas, julgando também que as bolachas de água e sal integrais que não engordam, que são uma espécie de ar ou de água, vão bebendo refrigerantes ou mesmo sumos, vão tendo uma enorme irregularidade, comendo ao acaso aqui e acolá, e depois, claro, quando chegam à mesa, cumprem tudo muito politicamente correto, alimentarmente correto, o pratinho com as coisinhas grelhadas, os vegetais e a consciência dos adultos muito tranquila, mas de facto aquela criança está a aumentar de peso porque ao longo do dia foi comendo comidas hipercalóricas, chocolates, bolos, sumos, gelados, isso tudo vai somando imenso e as pessoas não veem ou não querem ver, porque muitas vezes nós não queremos ver que as calorias não estão à mesa, estão fora da mesa. Isabel do Carmo, médica, endocrinologista e uma das maiores especialistas portuguesas em obesidade e comportamento alimentar, doutorada pela Faculdade de Medicina de Lisboa.